Tá ao vivo isso aqui? Tá ao vivo? Tá nada. Tá ao vivo não. Tá ao vivo isso aqui? Tá ao vivo? Mas tá ao vivo? Tá nada. Tá ao vivo não. Tá ao vivo isso aqui? Tá ao vivo? Mas tá ao vivo? Tá nada. Tá ao vivo não. Tá ao vivo isso aqui? Tá ao vivo? Mas tá ao vivo? Ao vivo, senhores. Tá nada. Tá ao vivo não. Tá ao vivo isso aqui? Tá ao vivo? Mas tá ao vivo? Ao vivo, senhores. Tá nada. Tá ao vivo não. Tá ao vivo isso aqui? Tá ao vivo? Mas tá ao Tô vivo? Tentando Ao vivo, aqui. senhores. Tentando aqui. Senhores. Tá nada. É que agora vai? Tentando aqui. Tá nada. É que agora vai? Tentando aqui. Ah, agora sim, ao vivo. É que agora vai? Saudações. Alviverdes a todos. Eu sou Conrado Cacace. Está agora começando sim, ao mais vivo. Um periscato. Saudações. Todas Alviverdes as a todos. Segundas e sextas-feiras. Eu sou Conrado Cacace. Aqui no nosso canal. Hoje a gente teve uns probleminhas aqui. Periscato. Para configurar a câmera. Todas as... Nem sei se ficou bom. Segundas e sextas-feiras. Nem sei se esse negócio vai ficar apagando aqui no nosso canal. Hoje a gente teve uns problemas. Vamos torcer para dar certo. Para configurar a câmera. É. Tá muito chiado, é? Sextas-feiras. Espera aí que eu já vou resolver esse negócio. Aqui no nosso canal. Hoje a gente teve uns problemas. Vamos torcer para dar certo. É, já sei porquê. Tá vendo? Você faz as coisas correndo e dá errado. Tem eco. Áudio está chiando. Vamos lá. Vamos. Tá zoado. Melhorou? Agora tá melhor? Agora tá perfeito. Então vamos em frente. Começou tudo zoado. Sabe por quê? Porque eu atrasei. E às vezes acontece, né? Mas antes tarde do que mais tarde, estamos a postos para mais este encontro. Já que sexta-feira a gente não fez, né? E sexta-feira a gente não fez, peço desculpa a vocês, por motivos de esgotamento completo. Porque a gente fez jogo na quarta-feira, depois teve o sub-20 na quinta, e aí na sexta estava moído. E tinha jogo no sábado. Eu falei, se eu fizer o periscato hoje, eu já não estava aguentando. Tanto que eu fui dormir. Era 7h30, eu estava na cama. E aí a gente conseguiu fazer o jogo no sábado. Aí eu narrei. Tivemos a companhia de Bruno Zaniolo virtual, Bruno Zaniolo fake. É, aquela coisa, né? A gente faz o que pode, faz o que dá. E sábado a gente tentou fazer uma narração aí para levar o jogo até vocês, como alternativa à televisão. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham usado a nossa transmissão para não ter que ficar aguentando, né, mídia flamenguista, mídia corintiana, essas coisas. Mas é isso aí. E hoje já estamos inteiros. E sábado, né, que foi o jogo que a gente narrou, foi um jogaço. Ah, aqui tá com coisa do Patreon aqui ainda, né? Vamos mudar isso aqui? Vamos mudar isso aqui. Vamos colocar a plataforma principal, que é o Padrim. Aê! E você não precisa ficar aqui agora, porque quem está aqui sou eu, Conrado Cacace, estou aqui. Vamos começar a falar do Brasileirão, né? Brasileirão. Em que o Palmeiras está bem encaminhado, rapaziada. Está bem encaminhado, né? Eu acredito que está. Eu acredito que esses quatro pontos aí que a gente... Caramba, sumiu aqui as coisas que eu tinha feito. Ô, louco! Ah, tá aqui. Tá vendo? Eu preparo as coisas aqui pra vocês. E, não, e me perco todo aqui. Agora sim, ó, ó, ó, ó. Brasileirão, a posição está confortável. Olha a criança aqui, ó. Ai, que bonitinha. É, a gente já tem uma certa intimidade com ela. Em 2016, conquistamos. E tudo indica que esse ano vai. De novo, de novo. Lembra quando a gente falava, esse ano vai, nunca vinha. Palmeiras é o time do ano que vem. Agora a gente já tá nessa, ó. Acho que esse ano vai e vai de novo. Lembra quando a gente falava, para ter paciência, é um projeto em construção, o Palmeiras é o time do ano que vem, mas não é aquela coisa retórica de, ah, vamos manter a esperança, o cacete, não. O Palmeiras é o time do ano que vem, era o discurso até 2015, né? Realmente era um time em formação, um conjunto em construção, começou em 2013, né? Vocês já sabem a história, né? Começou em 2013. Trocando todo o elenco, né? Aquela história do barco. Chegou em 2015. O Matos fez o quê? Ele deu aquela rapa no elenco. Trouxe 23, 24 jogadores. Acho que na primeira leva foi 18. Entre dezembro e janeiro. Ele contratou 18. E aí você vai trocando as peças devagarzinho. Né? Então, de 2015 para cá, a gente ainda tem dois remanescentes, que são o Fernando Prass, que aliás estava desde 2013, né? E o Dudu. E o resto foi tudo sendo melhorado, trocado para melhor. Então, se a gente for pegar o time, não vou nem falar o time que conquistou a Copa do Brasil, mas o time que jogou o Campeonato Paulista de 2015, não tem nem comparação, né? Vamos tentar pegar aqui rapidinho o time do Campeonato Paulista. Eu vou fazer aqui um exercício. Eu pensei nisso agora, mas dá para ir buscar. Vamos pegar o time base do Campeonato Paulista de 2015. Ó, o time que jogou a estreia do Campeonato Paulista, tá? Que foi aquele jogo contra o Audax no Allianz Parque com o mando do Audax. O Audax vendeu o mando, aquelas coisas. Então o Palmeiras jogou com Fernando Prass, Lucas, Tóbio, Vitor Hugo e Zé Roberto, Gabriel, Renatinho, moleque da base. Depois veio o Arouca, né? Então a gente pode considerar o Arouca como parte daquele time base. Robinho, Alione, Maicon Leite e Leandro Banana. Maicon Leite, tudo bem, ele também acabou saindo fora, mas o Leandro Banana foi titular, né? No lugar do Maicon Leite era o Dudu, né? Então a gente pode considerar, vai, do meio pra frente, Gabriel, Arouca, Alione, Robinho, Dudu e Leandro Banana. E a gente estava satisfeitíssimo com esse time. E hoje a gente tem o time que a gente tem hoje, não precisa ficar recitando o time aqui. E esse time está pronto para ganhar mais um campeonato nacional pela terceira vez em 4 anos. Tá? Então, Copa do Brasil 2015, que foi na raça, foi no sufoco, nosso time não era melhor que o time do Santos. Não chegamos na finalíssima como favoritos. E aí vocês veem a importância do mando de jogo na volta, né? Palmeiras, por sorteio, acabou mandando o segundo jogo e aproveitou muito bem, né? Aquele título foi ganho na torcida, na raça, que é o que a gente vai precisar nessa quarta-feira aqui. Mas a gente já fala de Libertadores. Por quê? Porque estamos falando do brasileiro e dessa vez a gente não precisa de sorteio, não precisa de nada. É nos pontos corridos, como foi em 2016, exercendo a superioridade que o elenco permite. Então, aí entra todo o planejamento, todo o poder financeiro, entra o avante, que a gente paga todo mês, todos nós. Você paga o Avante, né? Você não... Tá de brincadeira que você não tem Avante, né? Você tá louco que você não tem Avante. Então não é graças a você. Mas a cada um que paga o Avante, tem um pedacinho ali nessas conquistas todas. E o Palmeiras jogou contra o Flamengo quase uma final, né? Palmeiras jogando pelo empate. Vitória era... Às vezes Vitória eu tava com a faixa aqui no peito, tá? Eu vim fazer o Peliscatos de faixa, tá? Mas como não está decidido ainda, mas dá para dizer que tá... Estamos com uma posição confortável, tá bem encaminhado, tá? A vitória foi... O empate foi... excelente resultado, deixou o Palmeiras a 4 pontos do Flamengo, que é o segundo colocado, a 5 do Inter e a 7 do São Paulo. Para quem começou o segundo turno 8 pontos atrás, tá excelente, né? Quem não toparia, ó, antes da 20ª rodada, ó, na rodada 31 vocês vão estar 4 pontos na frente do segundo. Topa ou não topa? Todo mundo toparia. O jogo foi muito parecido com o jogo da Bomboneira, inclusive com uma finalização de frente do Dudu. Só que na Bomboneira aquela bola passou à esquerda do gol do Rossi, e no Maracanã a bola entrou. Mas foi muito parecido. Palmeiras fechando todos as portas de entrada do adversário, jogando num estádio mítico, lotado, com a torcida pressionando, a nossa torcida também fazendo muito barulho. Foram dois jogos muito parecidos. Só que detalhe, né, fez com que os placares forem diferentes. Se o Palmeiras tivesse empatado 1-1 na Bomboneira, a gente estaria numa posição bem menos difícil do que a gente está na Libertadores. Mas o Palmeiras... Você vê como o Filipão, ele entendeu o que aconteceu na Bomboneira. Ele falou assim, ó, perdi o jogo, mas foi no detalhe. Foi no talento do Maledetto. Camisa 17 deles. Maledetto, né? 17 ou 18? Eu não lembro mais. Mas isso não tende a se repetir. E o Palmeiras fez o mesmo jogo contra o Flamengo. Então a gente já vê claramente o padrão do Palmeiras. É um padrão de jogo que é bonito. Bonito é ganhar jogo, né? Bonito é ser competitivo. Bonito é fazer mais gols do que toma. Isso é bonito no futebol. Como você faz é secundário. Lógico que é muito mais legal a gente lembrar de como jogava aquele time de 94. Time de 96, então nem se fala. Claro que era mais bonito. Mas o de 99 não era muito mais, não. O de 99 era um timaço também, e também não era esse, né, um time que envolvia o adversário no toque de bola. Era... Lembrem da partida contra o Vasco em São Januário, na Libertadores de 99. Como que o Palmeiras construiu aquele 4-2? Igualzinho. Igualzinho. Então é a cara do Filipão. E é gostoso torcer para um time que joga assim. Dá uma sensação de superioridade absurda, porque é real. Os times que vêm jogar contra o Palmeiras do Filipão, quando ele tem peças para fazer o que ele quer fazer, não adianta querer lembrar de 2012. 2012 foi um negócio totalmente fora da curva, tanto na história do Filipão quanto na do Palmeiras. Mas o Palmeiras trancou absolutamente todas as portas de entrada do Flamengo e também do Boca Juniors, que só foi achar um gol aos 36, que aliás foi o mesmo tempo do gol do Flamengo. 35, 36 do segundo tempo. Os dois na base de jogada individual. E não tem receita para você sair zerado todo jogo. Uma boa jogada individual, bem executada, fura qualquer esquema defensivo. Qualquer. Então, aconteceu num escanteio, né? Foi muito bem executada a jogada pelo Benedetto, e aí depois ele fez o segundo gol, aí sim no talento individual, E no caso do Flamengo, eles aproveitaram a entrada equivocada do Gustavo Gomes como lateral direito. Aí, falha do Filipão. O Filipão falhou no sentido de que talvez tinha que ter detectado que o Gustavo Gomes não tinha condição de fazer a função de lateral direito. Ora, a gente foi para essa partida sabendo que tinha esse problema. Então ele deve ter testado o Thiago Santos, testou e falou assim, ó, melhor é o Luan. E o Luan foi muito bem de lateral direito. O Luan mostrou que se precisar ali numa emergência, ele tá pronto. Só que forçaram tanto o jogo em cima dele que ele ficou exausto. Que ele ficou totalmente fatigado. Por quê? Até porque precisou desempenhar uma função fisicamente que o preparo físico dele não é adequado para isso. Porque hoje a gente sabe que o preparo físico é direcionado para cada função que o jogador exerce. Então tem jogador que tem mais preparo para resistência aeróbica, né? Ou seja, aquele cara que vai correr mais, que tem que ter mais fôlego. Tem jogador que tem mais carga na função muscular, para impulsão, para arranque, né? Para combate, que é o caso dos zagueiros. E o Luan, ele teve que correr muito mais. Ele teve que percorrer uma distância no campo muito maior do que ele percorre normalmente, do que o físico dele está preparado. Então ele chegou aos 35 do segundo tempo arregaçado. E aí teve que sair. E quem pro lugar? Gustavo Gomes. Em 2 minutos a gente percebeu que o Gustavo Gomes não servia para aquela posição. No jogo. Pô, será que o Filipão não percebeu isso nos treinamentos, quando ele fez os testes? Que o Gustavo Gomes ia tomar um baile do primeiro ponto que aparecesse? E foram 2 jogadas. Uma foi o gol, na outra foi o Lucas Paquetá, que praticamente entregou a taça na nossa mão, né? Aliás, o pessoal lá no grupo dos padrinhos do Verdazo, a gente estava lembrando. Nilson, 2015. Robinho, 2016. Aquela jogada de barriga do Zé Roberto. E Lucas Paquetá, em 2018. O gol feito, mais feito, que o atacante perde e dá o título ao Palmeiras. Então, para quem... Vocês lembram, né? O lance do Nilson na Vila Belmiro, em 2015, no último lance da partida de ida, da final, que ele perdeu o gol. Aliás, tem gente que lembra muito, e é claro, tem que lembrar mesmo, aquele lance do Fred, na semifinal contra o Fluminense, que era a virada do Fluminense. E acabou empatando aquele jogo e virada não, né? Eles iam diminuir o placar, só que daí o Fluminense avançaria. Não, iam virar, né? Eu não lembro mais quanto foi o placar. Sei que o Palmeiras estava por um gol, o Fluminense também estava por um gol. Se o Fred fizesse e o Fluminense, o Fred não fez, foi para os pênaltis. O Gustavo Scarpa errou o pênalti e o Palmeiras passou. Também foi um lance emblemático. Mas o do Nilson, por ter sido na final, muito mais. E aquele lance em Araraquara, em 2016, no Campeonato Brasileiro. Que o Palmeiras estava para perder a liderança, o Flamengo tinha encostado. E o Cruzeiro já focava na Copa do Brasil. Palmeiras mais focado no brasileiro. E de repente aquele lance do Robinho, sem goleiro, ele foi lento para a bola, ele foi que nem um dromedário chutar a bola, que nem um jabuti, que nem um cágado. E acabou errando o gol feito. Ah, tem gente falando aqui do pênalti do Gabi Trave, Gabi Selha, né? Tá jogando bem aquele viadinho, né? Pênalti. Ok, errou. Foi logo no começo, né? Do jogo também. Mas aquele lance do Nilson era o 2-0. E no finalzinho do jogo, né? E acho que não teve palmeirense no mundo que não... Quando acabou o jogo, logo depois daquele lance, que não olhou um pro outro e falou assim: esse lance é o gol do título. O lance que o cara errou, o Nilson errou o gol. E de fato o Palmeiras criou uma atmosfera absurda no segundo jogo e levou o título. É, então, esse lance do Paquetá foi emblemático. Foi aquele pra falar assim, puta, ninguém tira mesmo. Claro que pode tirar ainda e pode acontecer, pode... Pode não ser nada disso que a gente tá pensando, né? Mas que tem cara de... Né? Inclusive, na classificação geral, se a gente pegar a situação de hoje, o Palmeiras tem 63 pontos contra 59 do Flamengo na rodada 31. Em 2016, o Palmeiras tinha 64, o Flamengo tinha 60 na rodada 31. Ou seja, os mesmos 4 pontos contra o mesmo vice-líder. A diferença é que o terceiro colocado em 2016 estava bem mais atrás. Estava acho que uns 3 pontos atrás do Flamengo, 3 ou 4, acho que era o Santos. Ou o Atlético Mineiro. Estavam 3, 4 pontos atrás. E esse ano o Inter está coladinho. Quer dizer, não é só o Flamengo que está perseguindo mais de perto o Palmeiras. Também tem o Flamengo. E aí o São Paulo já bem mais para trás. Então está tudo encaminhado. Né? Palmeiras conseguiu um excelente resultado. A torcida foi gigantesca no Maracanã. Fazendo a transmissão aqui, a gente não tem o áudio do jogo, o áudio genuíno do jogo, né? Mas depois, é óbvio, assisti o videotape, como a nossa torcida foi gigantesca, né? Calou os caras, inclusive aquele rapazinho lá, torcedor do Flamengo, aquele bobão, que vive pagando mico na internet, é um vídeo, o cara que faz vídeo lá na torcida deles. Diz que não é possível que a torcida do adversário venha aqui no Maracanã e cante mais que a torcida do Flamengo. Acho que é a acústica do Maracanã que favorece o adversário. Brincadeira, moleque, né? Mas falou na hora, falou sem pensar. Tudo bem, acho que não precisa nem pensar pra, né? Falar uma merda dessa, acho que não é falta de pensar, mas enfim. Foi gigante a nossa torcida. Nossa torcida está de parabéns. Nosso time está de parabéns, nosso treinador está de parabéns, todos cometem erros. Então o Gustavo Gomes cometeu um erro, mas aí é difícil, né, você botar na conta do cara, entrou numa gelada, numa fogueira. Acho que o erro muito maior nesse caso foi realmente do Filipão, mas consertou rápido, colocou o Thiago Santos rápido ali na função. 2 minutos depois ele já percebeu, vou perder o jogo, e aí colocou o Thiago Santos e aí Palmeiras estancou ali a sangria. Resolveu o problema, levou o empate até o fim e a torcida do Palmeiras comemorou. Então são 7 jogos, sendo que os 2 mais complicados são os próximos 2 jogos. Então é o Santos em casa e o Atlético Mineiro fora. São 2 jogos difíceis, mas são 4 pontos. Porque daí a gente pega 5 rodadas finais, gente. As 5 rodadas finais são... É aquilo que a gente falava desde o começo. A tabela do Palmeiras foi muito cruel no começo. E aí deixaram a teta no final. Tanto do primeiro quanto do segundo turno, porque a tabela é espelhada. Então, é só a gente ver a sequência de jogos no segundo turno, nas 5 rodadas finais do segundo turno. São jogos muito fáceis. Então, o Palmeiras, depois de pegar o Santos em casa, o Atlético Mineiro fora, que a gente espera que tenha pelo menos 2 pontos de frente para o Flamengo e 2 pontos para o Inter. Seria importante manter pelo menos 2 pontos de frente dos 4 que tem. Aí vai pegar em casa Fluminense, fora de casa o Paraná e pior que vai ser em Londrina provavelmente esse jogo, que vai ser provavelmente Palmeiras em casa, né? Então, Fluminense com a cabeça na Sul-Americana. Acho que provavelmente já vai ter acabado a Sul-Americana quando acontecer a rodada 34. Então, ou se não tiver, é melhor ainda, porque daí o Fluminense vai vir com reserva. Se o titular a gente já dá conta, imagina do reserva do Fluminense. No Allianz Parque. Paraná. América Mineiro em casa. O América Mineiro está numa fase descendente total, né? É um time que se manteve na 10ª, 11ª, até o começo do segundo turno. Aí de 5, 6 rodadas para cá, tá despencando. O Adilson perdeu completamente a mão do time e é seríssimo candidato a cair. Se bem que ganhou o último jogo. Não, perdeu da Chape. Tá em queda livre. Tá em queda livre o América Mineiro. Então, vejam, ó a sequência. Fluminense em casa, Paraná e América. 9 pontos. Aí Vasco fora. Esse é o jogo mais chatinho. Principalmente se o Vasco ainda estiver lutando contra o rebaixamento. Se o Vasco já tiver escapado, que pode ser porque é a penúltima rodada, pode ser que o Vasco já tenha escapado, vai ser um jogo teta. Imagina, o Vasco escapa do rebaixamento na rodada 36. Consegue abrir ali a vantagem para... Porra, vai jogar com o sub-13. Né? Ou mesmo que jogue os titulares sem, sabe, a torcida não vai ser aquela coisa de caldeirão. Então, é um jogo que também... No mínimo, você empata. Agora, você ir para jogar com o Vasco, com esse atual Vasco, precisando ganhar para ser campeão brasileiro, o Palmeiras ganha. Né? E, para fechar, a última rodada na nossa casa, o Vitória. Então, é uma sequência muito tranquila. Então, a gente sempre falava, essa tabela está direcionada para o Flamengo ter jogos fáceis no começo, para disparar. Flamengo e Corinthians. É que o Corinthians está muito ruim. Não tem tabela que resolva a situação do Corinthians. Mas a do Flamengo deu jeito. A tabela do Flamengo, por outro lado, é muito mais complicada. Mas muito mais. Então, olha a sequência do Flamengo. Vai pegar o São Paulo fora. Depois Botafogo. Mando do Botafogo. Aí eu não sei se vai ser no Engenhão ou se vai ser no Maracanã. Mas em todo caso, lá no Rio de Janeiro, não tem essa de torcida única, então vai ter torcida do Flamengo, tá, campo neutro. Eu, se eu fosse o Botafogo, eu ia levar o jogo pro Engenhão, não enchem mesmo, né, então pelo menos os jogadores se sentem em casa, né. Aí o Flamengo pega o Santos, depois Sport fora, que nunca é fácil, Grêmio, Cruzeiro fora e Atlético Paranaense, que tá numa excelente fase. Acho que está em segundo ou terceiro colocado no segundo turno, Atlético Paranaense. Terceiro. Então a tabela do Flamengo é terrível. A tabela do Inter, o Inter que está 5 pontos atrás, eu acho que é o time que a gente está pensando no Flamengo agora, porque é o Flamengo que está em segundo lugar, mas o Inter, vejam, o Inter tem uma tabela muito semelhante à nossa. É Atlético Paranaense em casa. Tá? Eu acho que em termos de dificuldade, jogo contra o Santos, que é o nosso, e o jogo do Inter, que é com o Atlético Paranaense, são semelhantes. Se bem que o Atlético Paranaense fora de casa é uma porcaria, né? Continua sendo uma porcaria. Eles estão muito fortes na casa deles, aquele gramado sintético deles que faz isso. Depois o Inter pega o Ceará fora, o América em casa, Tetinha, Botafogo fora. Depois dois jogos em casa, Atlético Mineiro, que já nessa altura não vai querer nada com nada. E Fluminense em casa, que também não vai querer nada com nada. E fecha com o Paraná fora, que também é muito fácil. Então o Inter está com uma tabela muito parecida com a nossa. Então aí que entra os 5 pontos de vantagem que a gente abriu, que vão fazer essa diferença a nosso favor. Então é por isso que eu falo que estamos numa posição muito confortável. Os matemáticos calculam aí em mais de 80% as chances do Palmeiras ser campeão. E eu acho que é por aí mesmo, né? No feeling, né? Eu acompanho, acho que eu já mencionei aqui, eu acompanho 3 sites de estatística aqui, desses que medem chance. Então tem um que dá 74%, um que dá 81% e um que dá 88%. Aí depende do critério, de como eles avaliam as probabilidades. São métodos, né? Eles jogam tudo num... Eles desenvolveram um modelo probabilístico, jogam a tabela no modelo, o computador roda e dá o resultado. Então, dependendo do modelo, um deu 74%, um deu 81%, o outro deu 88%. Então, tirando a média, o de 81% é o que prevalece, né? É uma excelente chance. 81% significa que se você enfiar a mão num, num, numa caixa e para ver quem é campeão, tem 4 bolas do Palmeiras e uma dos outros. Né? Aí você tira uma das 5, qual a chance de ser a do Palmeiras? Grande, né? 80%, 81%. Então, 4 bolas do Palmeiras contra uma de outros. Então, é essa conta que vocês têm que fazer mentalmente das chances do Palmeiras. Pode dar do outros? Pode, pode. Existe a chance do cara ir lá tirar, né? É chance, é probabilidade. Não é que vai acontecer. Então, a chance do Palmeiras ganhar hoje diante do panorama é essa. Agora, dá uma cagada na próxima rodada, essa chance já muda, já cai a percentagem do Palmeiras e assim por diante. Se o Palmeiras ganhar, sobe a percentagem do Palmeiras. Isso mexe a cada jogo que acontece, o modelo muda, roda todo o campeonato de novo e mexe nas probabilidades. Então, atualmente, hoje, do jeito que está agora, o Palmeiras tem 81%. Tá? Então, é uma chance excelente. Eu estou muito confiante e tenho convicção que a gente vai levantar a taça pela décima vez. E ai de quem vier falar lá décima. Ai de quem for virar lata de ficar falando lá décima. Que lá décima? Lá décima quem ficou falando foi a torcida do Real Madrid quando ganhou a Champions League pela décima vez. E falou em espanhol, lá décima. Vocês vão ficar sendo colonizados pelo Real Madrid, é mesmo? É isso que vocês vão fazer? É esse mico que vocês vão pagar de ficar falando na internet que é lá décima? Ah, vão cagar. Quem falar lá décima, eu já vou dar ban aqui quando aparecer aqui no chat. Vocês estão de brincadeira comigo. Lá décima. O Adilson está falando que o Vasco vai entregar pro Flamengo não ser campeão. Será? É aquela coisa que existe no futebol, a gente sabe que existe. Mas será que o Vasco vai chegar inteirão, sem problemas, na penúltima rodada? Será que ele não vai precisar dos pontos? Tomara, né? Tem estagiário pegando as perguntas aqui ou não? Tô sozinho aqui, né? Então tá. O Luiz tá moderando, né? Mas pegando as perguntas, ninguém. Muito bem. Brasileirão, tamo resolvido? Tamo, né? Então sai o Brasileirão. Entra. Essa bonitona aqui, ó. Rapaz, que jogo que a gente vai ter na quarta-feira. Palmeiras e Boca Juniors. Um jogo com potencial épico no talo. Logo que acabou o jogo lá na Bombonera, eu vi muitos, muitos palmeirenses xingando, óbvio. Manda todo mundo embora, ninguém presta, Filipão é burro. Manda não sei quem embora, manda aquele outro embora, manda todo mundo embora. Brincadeira, né? Cada um torce de um jeito, sabe? Eu não tô aqui pra ensinar ninguém a torcer. Mas eu fico pensando o que passa na cabeça desses caras, dessas pessoas, sabe? Que nem o Tetinha, que nem o moleque lá do Flamengo que foi falar besteira no vídeo logo depois do empate. Pra que pagar mico na internet, né? Pra que passar essas vergonhas? Pra que isso? Então, foi o que esses palmeirenses fizeram, né? Ai, mas é pra desabafar. Puta, vocês não têm equilíbrio emocional? Vocês não têm vergonha de desabafar em público? De dar chilique em público? Eu teria vergonha. Tudo bem, eu já fui moleque. Já fui novo, já, né? Eu não nasci com 47 anos. E já fiz. Já passei as minhas vergonhas. Ainda bem que não tinha internet. Mas hoje tem. Vocês passam muita vergonha. Tá louco. Dá chilique. E teve até um meme que circulou aí depois, né? Dia 1, dia 2, dia 3, né? Que vai mudando o humor, né? Aquela coisa bipolar. E aquela coisa de já perdeu da quinta-feira ou da própria quarta-feira à noite, assim que acabou o jogo, já virou uma, né? Ainda mais com o resultado de sábado no Maracanã, que aumentou demais. Talvez a confiança não tivesse tão grande quanto está hoje se o Palmeiras tivesse perdido do Flamengo. Então, mais uma razão para esse jogo no Maracanã ter sido tão importante. Hoje a gente percebe a torcida do Palmeiras claramente confiante e crente numa virada. Agora, eu vou falar para vocês, assim como eu estou achando a virada, a conquista do título do brasileiro um negócio muito provável, eu estou com a situação invertida para quarta-feira. Não é que eu esteja pessimista. Eu acredito demais no potencial dos jogadores, do estádio, do técnico, de acontecer uma virada épica. Mas a gente tem que saber que é muito difícil. Tá? Por quê? Porque tudo passa por o Palmeiras não tomar um gol. E tomar um gol, do jeito que o Palmeiras vai ter que abrir mão um pouco de seu estilo normal, o mesmo estilo que jogou no Maracanã, que jogou na Bombonera, e mesmo que jogou os jogos mais complicados dentro de casa, trancando as portas dos atacantes adversários, saindo, dando a bola para o adversário, jogando verticalmente no contra-ataque, o Palmeiras vai ter que rodar a bola. O Boca vai fazer isso. O Boca vai dar a bola para o Palmeiras. O Boca vai explorar a velocidade do Pavon. Então o Palmeiras vai ter que sair um pouco de sua característica. O que não quer dizer que não tem condição de enfiar 2-3 jogando com a posse de bola. Porque o time do Palmeiras é muito melhor que o time do Boca. E nós vamos estar no Allianz Parque. Então aquilo que eu falei... Eu não lembro onde que eu falei isso, se foi na transmissão. Eu sei que eu escrevi no texto de quinta ou sexta-feira. Se tem um time nesse país com um elenco qualificado o suficiente, com um técnico adequado para fazer esse tipo de coisa, e com um combo para os nossos jogadores... E aí já vamos bem menos desfalcado do que fomos no sábado. Então, time praticamente completo. Com o Allianz Parque daquele jeito. Para quem lembra do Allianz Parque na final contra o Santos em 2015, eu não espero nada menor do que aquilo. E hoje um dos padrinhos, acho que foi o Juliano, ele se não foi, me perdoe, ele fez uma comparação com 2015. Em 2015, o Palmeiras teve que virar um 1-0. Um 0-1, né? E dessa vez nós vamos ter que virar um 0-2. Só que a diferença do time de 2015 contra o Santos era uma diferença negativa. O Palmeiras tinha que virar um 0-1 sendo inferior. Hoje a gente tem que virar um 0-2 com um time muito melhor que o Boca. Eu digo, é muito melhor que o Boca. Tem a camisa, tem etc, tá, mas time por time? Aí que tá. Cabe ao Palmeiras fazer esse jogo ficar realmente fácil. Se o Palmeiras... Tudo passa por um gol no primeiro tempo. Pelo menos um gol no primeiro tempo. Tem que virar 1-0. Se virar 0-0 vai ser muito complicado. Não quer dizer impossível, mas vai ser muito mais complicado. Por quê? Vira 1-0... Começa o segundo tempo todo. Aquela coisa de se o Boca tomar um gol, vai para os pênaltis. Então eles vão ficar apavorados. Eles vão catimbar, eles vão fazer o relógio andar, eles vão provocar briga. Vai ser isso. Aliás, vai ser isso desde o começo. Mas é aquela coisa de estamos por um gol de ir para o pênalti. De segurar na beira do penhasco, por um. E aí, se esse gol sai, sei lá, aos 15, aos 20 do segundo tempo, aos 30, Vai ser um ataque contra a defesa que o Boca não segura. O estádio vai enlouquecer. Mas precisa fazer 1-0 no primeiro tempo e precisa sair esse segundo gol, pelo menos até os 30. E dá para fazer. O Cruzeiro conseguiu, né? Fazer o primeiro, só que aí, o que aconteceu com o Cruzeiro? Tomou. Tomou um gol no final. Martelou em busca do segundo. Tomou um contra-ataque, levou o gol, empatou 1-1 no Mineirão. O Palmeiras não pode tomar um gol em momento nenhum. Então é um jogo que o Palmeiras vai ter que exercer sua superioridade. Vai ter que dominar o Boca Juniors sem margem para um erro, para um gol dos caras. Então é a defesa ligadaça o tempo inteiro. Não pode cometer um erro. Cometeu um erro e os caras fizerem um gol, fudeu. Então é por isso que eu comecei essa avaliação para vocês aqui, dizendo que não teve um puto de um superchat hoje, né? Mas tá bom, vamos em frente. Não teve, por isso que eu comecei essa avaliação aqui para vocês, dizendo que a facilidade que eu vejo, a confiança que eu tenho na conquista do brasileiro é invertida em relação a Libertadores. É muito mais difícil. Tá? Só que é um jogo para reverter. E é um jogo com todo um cenário favorável ao Palmeiras. Então, ao passo que no brasileiro, para dar errado, é uma sucessão de complicações que tem que acontecer. O Palmeiras tem margem até de uma rodada no brasileiro. Pode perder um jogo e continua líder. A gente tem uma rodada de gordura. Na Libertadores não tem rodada, não tem mais essa rodada de gordura. É ou mata ou morre na quarta-feira. Só que se passar, se ganhar do Boca por 2 gols ou por 3 gols, ou se passar nos pênaltis, aí decide a Libertadores em casa, contra River ou Grêmio. E dá pra ganhar de River e Grêmio, assim como dá pra ganhar do Boca. O Palmeiras é superior aos dois. É difícil. Dois times fortes, dois times complicados, principalmente nessa situação de Copa. Mas dá. Então, o que eu espero é isso. Bom, primeiro que eu espero, que eles estejam treinando pênaltis que nem loucos. E não é treinar só treinar a batida, é treinar o mental. É mentalizar a hora da batida. Pênalti é muito, eu acho que é 50, 60% mental e 40, 50% a execução. Maurício Rossi, um grande abraço. Não fez a... Fez o barulhinho da guitarra? Fez? Vou aumentar um pouquinho aqui que eu não ouvi. De qualquer forma, não tocou, né? Engraçado. Mas coloquei aqui pra tocar. Tem que tocar. Fez. Tá falando que fez. Então é assim que eu vejo os próximos momentos. E qual a chance do Palmeiras ganhar os dois campeonatos? Existe. Sei lá quanto por cento, mas que existe. Existe. Existe e eu tô bem afim de ganhar os dois. Quero saber de vocês. Quero saber como é que vocês estão encarando essa. Não aumenta não. Tá bom, vou voltar ao que era. Eu aumentei um pouquinho. Vou voltar ao que tava, tá bom? Tá bom. Voltei. Depois que eu aprendi a mexer aqui nos controles de som, eu acho que ficou tudo melhor, né? No começo tava meio desbalanceado o negócio. Mas vamos lá, vamos para as perguntas de vocês. Dá um susto da desgraça. Eu não estou conseguindo anotar os abraços, tá? Normalmente quem faz isso é um estagiário, estou sem estagiário de abraço hoje. Mas vamos lá. Como é que a gente deve entrar contra o Boca Juniors? O Zé Mário aqui já fez uma sugestão. O Everton, Mike, que deve jogar. Dupla de zaga, Gustavo Gomes e Edu Dracena. Não, já não concordo. Tem que jogar as duplas que estão formadas. Então é Luan e Gustavo Gomes. Tem que mexer nessa dupla. Na lateral esquerda, Diogo Barbosa. Se bem que o Vitor Luiz me parece numa fase melhor. Aí é questão de avaliar também a parte física. Mas o Diogo Barbosa é um cara que tem uma função no apoio mais forte que o Vitor Luiz. É uma decisão difícil, tá? Porque, como eu disse, o Pavon está jogando pela direita e a gente vai precisar de um marcador. A gente não pode... aquela atenção constante. Então, eu talvez fosse realmente de Vitor Luiz, caso o físico dele permita. E ele, pô, o Vitor Luiz tem 24 anos, né? Ele é um cara que tem uma recuperação física muito maior, por exemplo, que um cara como o Moisés, como o Felipe Melo, enfim. Então, ele estando inteiro fisicamente, eu iria com o Vitor Luiz. Por quê? Como eu disse, o Palmeiras vai ter que jogar com intensidade. Um abraço aqui pro Leguete, né, que fez aqui um superchat. Tá falando que tá na busca do som. Não, acho que o som tá resolvido, né? Tá resolvido. Mas eu iria de Vitor Luiz por quê? O maior perigo do Boca Juniors é o Pavon, que vai jogar pela direita. A não ser que o Schelotto altere ali, e pode alterar a qualquer momento. Mas o Palmeiras não pode tomar nenhum gol. O Palmeiras precisa de força defensiva. O Palmeiras não pode tomar bola nas costas. Então a gente precisa das subidas do Vitor Luiz, aquelas subidas na boa que ele costuma dar, mas com força defensiva. O Palmeiras tem que resolver o problema do ataque com seus atacantes. Tá? Então talvez eu fosse realmente de Vitor Luiz. Vamos seguir aqui na sugestão do Ianello aqui. Felipe Melo e Bruno Henrique, ok. Aí ele vai com Bigode, Lucas Lima e Dudu e Borja. Lucas Lima, ele vai de Lucas Lima. Por quê? Porque o Moisés não está em boa fase. E de fato não está. E o Lucas Lima está jogando melhor do que o Moisés. Me parece uma boa sugestão. Eu acompanho você nesse caso. Então, aqui, ó, em relação à tua sugestão, eu, entre Dracena e Luan, eu iria de Luan, para não desmanchar a dupla que está entrosadinha. Do lado esquerdo eu iria de Vitor Luiz e não de Diogo Barbosa. E do meio para frente eu vou com você, cara. Eu vou com você. O Matheus pergunta qual eu acho que vai ser a dupla de zaga. Eu acho que vai ser essa que eu falei. Eu acho que ele vai de Gomes, Luan e Gomes. Vamos lá. Ah, o João chegou. Então o estagiário dos abraços chegou. Quem quiser mandar abraço pode mandar, que ele tá pegando. Lê minha pergunta aí, disse o Márcio Manzano. Eu não consigo voltar lá atrás, cara. Então faz um superchat aí e resolve. Marcelo Torelli diz que lá décima é o caralho, né? Ele fez aqui uns caracteres de palavrão. Será il décimo título. Aí se for pra falar título, faz com O, né? Titolo, que é em italiano. Il décimo título. Seria legal se tivesse na CBF, como tem na Federazione, né? Na Federazione Italiana di Gioco Calcio. Aquela estrelinha quando completa 10 títulos nacionais. Então por que que a Juventus tem 3 estrelas? Porque já tem 30 títulos italianos. O Milan acho que tem 20, né? Chegou a 20º aí na década passada. Tá com 20 e alguns. Então tem 2 estrelas. E acho que a Inter também tem 2. Não sei direito. Eu sei que a Juventus chegou na 3ª. E é uma estrela oficial, né? Porque não tem regra de estrelinha nas camisas brasileiras. Cada um põe a estrela que quiser, do jeito que quiser, na cor que quiser. E a Federação Italiana, ela falou assim, não, para usar estrela no uniforme tem que ganhar 10, né? Para não ficar essa palhaçada. Então fica que nem o São Paulo, que bota estrela para celebrar a Tríplice Coroa de 2013. Uma coisa ridícula, é ridículo. Sendo que uma da Tríplice Coroa contando o Campeonato Mineiro, vai cagar, né? Mas tudo bem, cada um, cada um. É... Já falaram sobre o corredor verde? Não, não falaram sobre o corredor verde, não sei do que você está falando. Eu sei que o corredor verde é uma manifestação da torcida espontânea, é, de recebimento ao ônibus dos jogadores quando chega no estádio. Eu acho super legal, acho, né, foi muito importante isso em 2015, e tem que ter o apoio da diretoria, e a diretoria tem que lutar para que isso aconteça junto às autoridades, porque a polícia é cheia de querer barrar, é, toda uma coisa da CET que não deixa, um monte de coisa, fora o cerco que acontece ali na rua Palestra, que eu acho que é uma coisa que tem que ser mais bem pensada. Mas o corredor não tem razão para não acontecer. Até porque todos os times, todas as torcidas copiaram e fazem hoje, e ninguém enche o saco. Só do nosso que eles enchem o saco. Então a nossa diretoria tem que brigar por isso, né? É, como eu disse, é uma reação, é uma manifestação espontânea da torcida. Não é algo que parte de uma organização ou de uma organizada. É, então não existe uma contraparte na torcida do Palmeiras para negociar com o poder público para que isso aconteça. Então tem que partir da diretoria. A diretoria, como entidade, fala assim, ó, eu quero proporcionar para a nossa torcida a possibilidade de fazer esse recebimento aos jogadores. É possível? Não pode, porque não pode? Não, tem que poder. Por que não pode? Ah, por causa disso? Não, isso aqui a gente resolve. Por que mais que não pode? Essa razão aqui a gente resolve também. E resolver, sabe? E dar, é isso que é dar o apoio à torcida. Então é isso que a gente espera da diretoria do Palmeiras. Tomara que aconteça. Vamos lá. O Thiago Ricarte vem falar em SPNs aqui comigo. Ele disse que o Magadian parece ser o elo mais frágil. Que elo mais frágil, né? Que conversinha de SPN isso aí. Mas, não me parece ser o Magadian o zagueiro mais fraco, não. O zagueiro mais fraco pra mim é o Esquerdos, que jogou pela direita. Aliás, ele nem é titular, né? O titular é o Goltz, ou vinha sendo o Goltz, que eu não sei se ele está se recuperando de lesão. Eu sei que ele ficou no banco, na Bomboneira, e jogou o Esquerdos. Então me parece ser ele o defensor mais fraco ali daquela linha. Se bem que os dois laterais também não me parecem lá grande coisa. É, o Olaça eu acho ele bom no apoio, mas não vejo ele um grande marcador, não. Lado esquerdo. Aliás, eles têm a mesma característica que a gente. O Mas, que é o outro lateral esquerdo do elenco, ele marca melhor. Talvez até ele jogue com o Mas e não com o Olaça do lado esquerdo na quarta-feira. Vamos ver. Vamos lá, mais perguntas. O fato do presidente eleito ser palmeirense pode influenciar no tratamento recebido pelo Palmeiras, pela imprensa ou outros meios? Do jeito que a imprensa é contrária ao Bolsonaro, agora a gente pode falar que acabou o período eleitoral, né? É, então, por favor, não venham fazer campanha para uma eleição que já foi, tá? Então, agora acho que a gente pode abordar esse tipo de assunto sem correr o risco de virar, sabe, aquela coisa insana que era aquela coisa de eleição. É, só que a gente nota que a classe jornalística, ela é totalmente contrária ao Bolsonaro. É, agora, eu não sei de onde que tiram que ele é palmeirense, viu? Eu não vejo nenhuma declaração dele que ele é palmeirense. Eu já vi foto dele com a camisa do Palmeiras, assim como eu já vi foto dele com a camisa de todos os times. Ele já foi fazer campanha em todos os estádios e vestiu a camisa de todos os times. Tá? Então, eu não sei disso dele ser palmeirense. Talvez alguém saiba aí que ele tenha realmente dado uma declaração. Eu desconheço, eu não sei. Tá? Mas se fez, não vai alterar nada. Tá? Você imagina, você é um repórter e fala assim, não, eu falava mal do Palmeiras, mas agora não vou falar porque o presidente é palmeirense. Porra nenhuma, né? Ninguém está preocupado com o que o presidente acha da sua performance enquanto jornalista. Então, não. O nome dele é em homenagem ao Jair da Rosa Pinto. Só que o Jair da Rosa Pinto fez carreira no Rio de Janeiro, né? Antes de vir pro Palmeiras. Então isso não quer dizer nada. Aí o Marcos Ito tá falando que ele já se declarou palmeirense e botafoguense. Bom, quem torce pra dois não torce pra nenhum, né? O Torelli fez mais um superchat e pergunta o que eu acho do STJD julgar o Diogo e o Mike na quinta. Eu acho ótimo que não tenha feito isso na semana passada. Tinha tudo para ter feito isso na semana passada e ter tirado também o Diogo do jogo do contra o Flamengo, né? Talvez já prevendo que o Filipão ia colocar o Vitor Luiz para jogar, talvez eles falam, ah, deixa para depois. Não vai pôr pra jogar mesmo, a gente queima a suspensão. Mas ia acontecer, mais cedo ou mais tarde. O Palmeiras entrou com efeito suspensivo. Uma hora eles têm que julgar, né? Então, tá marcado aí pra quinta-feira. Vamos lá. O Gustavo Monteiro faz uma pergunta que eu não tenho a menor condição de saber. Olha a pergunta dele, que é interessante, mas não dá. Que é o seguinte. Se for para os pênaltis, quem sugere como batedores? Não tem como sugerir. Porque você escala os batedores conforme o desempenho nos treinos. E ninguém está vendo os treinos, óbvio, nem é para ver mesmo. Pô, tem que ser um treinamento, um projeto de treinamento de pênaltis específico, onde o desempenho de todos os jogadores que estão fazendo as batidas tem que ser medido e com uma série de variáveis, assim, ó, esse aqui é o cara que está mais preparado, esse, os cinco primeiros. E aí já define quem é o sexto, sétimo, oitavo, conforme esse aproveitamento. É absolutamente científico quem consegue executar melhor o movimento combinado com o controle emocional. E como é que você mede o controle emocional? Não sei. O goleiro talvez fala assim, ó, senti que ele estava muito calmo. Não, esse aqui eu senti que ele fez, mas ele... Porque tem muito isso, né? O campeonato, ele faz os cinco, treina as cinco bolas, lá faz as cinco, mas porque deu sorte, porque acabou entrando, mas estava nervoso e não bateu tão bem. Acaba dando sorte, a bola vai entrar, mas é um risco muito maior. Então como é que você minimiza os riscos? É quem tem essa melhor combinação de perfeição na execução com frieza mental para fazer o chute. Então, é muito difícil. Mesmo que eu estivesse já na segunda fase do projeto, qual é a segunda fase do projeto? É eu acompanhar os treinos, né? É eu poder me dedicar 100% do meu tempo ao projeto do Verdazzo. Fazer o acompanhamento do dia a dia lá na academia do futebol. Pegar a informação direto lá para vocês. Eu trago a informação para vocês. Hoje, como que a gente trabalha as informações? Quem traz? Eu trabalho o dia inteiro, pego o noticiário e que a gente comenta, né? A segunda fase é o quê? É viver o dia a dia do Palmeiras lá na academia do futebol. Fazer um boletim direto lá da academia. Ó, hoje aconteceu isso. O treino foi assim, assado. Conversa de bastidor que tem é isso. Todo dia vai ter isso. Essa é a segunda fase do nosso projeto. Para isso a gente precisa que vocês, ó, padrim.com.br/verdazzo, que vocês se tornem padrinhos para a gente chegar num nível de suporte financeiro que eu possa ter essa dedicação total, que eu não preciso trabalhar o dia inteiro para manter minha casa, minha família, minha esposa, minha filha. Que eu tenha o suporte da torcida do Palmeiras para ter o meu sustento e possa me dedicar o tempo todo ao projeto. Para que a gente não precise de nada da mídia tradicional. Ah, para que você assiste a mídia? Ah, porque eu preciso da informação. Não vai mais precisar. Porque eu vou me propor a fazer isso. Tá? Então, essa é a proposta que eu faço para a torcida, vocês que gostam do nosso trabalho. Só que a gente precisa chegar em 1.000 padrinhos. Hoje a gente está 440, mais ou menos nesse patamar. Então ainda temos bastante para evoluir. Então pertinho da metade do caminho, mas aos poucos A hora que você, por exemplo, que ainda não ficou padrinho, que ainda fala, ah, eu vou ficar, e não fica nunca. Então, vocês têm que ficar para esse número crescer. Aí, quanto mais perto chegar do 1000, mais intenso vai ser o trabalho. E aí, anda mais rápido, né? Então, depende de vocês tomar a decisão. Falar assim, não, eu vou fazer parte disso. A gente precisa buscar a independência da mídia, né? Essa é uma das... É uma das propostas que a gente tem que fazer para nós mesmos. Que a gente reclama tanto. Ah, porque eles são parciais. E são mesmo. São parciais e são parciais disfarçados, né? Eles torcem, mas falam que são neutros. Aqui não. Aqui a gente torce, mas a gente fala. Palmeiras. Ah, a bandeirinha aqui. Aqui. Então. O Saulo disse que o Bolsonaro estava na Copinha em Taubaté. Ah, acho que ele não foi torcer pro Sub-20, ele foi fazer campanha, sei lá, ele devia estar por perto. Não sei, cara, eu não sei, realmente não sei. De toda forma, essa declaração de ser palmeirense ou não ser palmeirense do presidente da República não influencia em porcaria nenhuma. Ah, mas o Corinthians funcionou. Funcionou porque a gente sabe que o André Sanches tinha uma proximidade muito grande com o Lula. E o Lula proporcionou favores ao Corinthians por ser o time dele. Será que o Bolsonaro vai fazer isso com o Palmeiras? Será que a gente quer que o Bolsonaro faça isso? Eu não quero. Eu quero que o Palmeiras seja forte, não por favor de poder público, né? E não acredito que seja uma das prioridades dele enquanto governante fazer isso. Espero que não seja, né? Mas a pergunta nem foi essa, né? A pergunta foi em relação ao tratamento da imprensa. Não muda nada. Tá? Vamos para os... Ah, o Matheus ficou bravo aqui. Diz que é palmeirense e torce pro Vitória também. E sou sócio-torcedor do Palmeiras. Então eu te pergunto uma coisa. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Você, quando joga Palmeiras e Vitória, torce pro quem? Tá? Responde aí, Matheus. Tenta responder aí até o fim da transmissão, daí a gente segue o assunto. Você torce pra um. Quando joga um contra o outro, você torce pra um. Que nem falar que eu torço pro São Bento. O São Bento é o time que eu aprendi a ver futebol indo em jogo do São Bento, lá em Sorocaba, quando eu era criança, na década de 80. Então eu tenho um carinho pelo São Bento. Agora, joga São Bento e Palmeiras, eu quero que o Palmeiras enfie 6-0 no São Bento. Agora, tirando isso, eu gosto de ver o São Bento ganhar. Me dá, né, aquele prazerzinho ali de ser o time da minha cidade e tal. Mas eu não torço pelo São Bento. Eu torço pelo Palmeiras. Como eu disse, jogar Palmeiras e São Bento, eu quero que dê 8-0 pro Palmeiras. Um grande abraço pro Everton Henrico, que é um novo padrinho, que fez aqui um superchat. E pro Flávio. O Flávio que já propôs aqui uma escalação no 4-2-2-2... com o de 2016, há mais de 2 anos já com a gente, o Eduardo, que tem a solução para o problema do gramado do Allianz Parque. Ele já cantou essa pedra lá atrás, desde a época do Periscatso, do Periscope. O Eduardo fala que a solução é um palco suspenso. Quem não se lembra do glorioso palco suspenso, né? O Fernando Lima... É dromedário lá de Maringá. O Alexandre Carrara. Diz que quarta a gente vai virar e manda um abraço. Tem que falar de onde é, cara. Que nem faz o Rogério Abate, que ele fala. Sou de Cotia. Quero um abraço. Um abraço pra Cotia. Muito bem, Rogério. O nosso glorioso José Vicente lá de Sorocaba, né? Conterrâneo. Grande abraço aí pra terrinha. O Andrew Scatolin, de Rio Claro, terra do Velo Clube. Existe o Velo Clube ainda? O Flávio diz que vai dar 2-0 e pênaltis. E a filha dele, que é a Sofia, diz que vai ser 3-0. Isso aí, Sofia, ensina pro papai, que é sem sofrimento, né? Não precisa de tanto sofrimento, né? Pedro Campanella, de Indaiatuba, um grande abraço. Ah, o Carrara já falou aqui, ó. Sou de São José dos Campos. Muito bem. Acabou os abraços, estagiário? Só isso? Não tem mais. Deixa eu buscar aqui. Júlio César, de Palmeira, no Paraná. O Adilson, de Assis. O Breno, de... É Breno ou é Manuela? É Breno de dia e Manuela de noite, é isso? Tá escrito que é Breno aqui, daí fala Manuela de Uberaba. Tá bom, deve estar com a conta do seu pai, né, Manuela? Deve ser isso. Josimaro, de Araras. Josimaro! É... Maria Helena, de Franca. Acredita até o final, grande abraço. Eu também, Maria Helena, vamos acreditar. Maurício Cazzanello, direto de Vicenza, nossa pátria mãe. Grande abraço. Tá tarde aí, hein? Arthur Vaz, de Valparaíso de Goiás. É, o Ender tá falando que o Velo Clube ainda existe, sim. Tá em decadência, mas ainda existe. Muito bem. Quando era criança, o Palmeiras jogava com o Velo Clube no Campeonato Paulista. Ricardo Lugarinho, que tá sempre aqui também. Ele que é de uma cidade... em que nada pode ser menor. A cidade não, né? O clube de lá. O Marcos Farabese, lá de Piracicaba, terra do Nhoquim. O Igor de Camilo também, é, que está no Rio de Janeiro, como sempre. Ele com a Lohane. Cheirinho de chiqueiro nesse momento, ele diz. Morar no Rio de Janeiro deve ser um saco nesse sentido, né? De aguentar flamenguista. Ô, raça chata de aguentar. Pior que eles não têm motivo para serem tão chatos. Eles são chatos porque são chatos mesmo. Imagina se eles fossem campeão todo ano. Fábio Poli, quem eu tive o prazer de conhecer pessoalmente na quarta-feira, na transmissão de Palmeiras e Boca, ele esteve lá no Vírgula, onde a gente vai passar a fazer as transmissões dos jogos fora de casa. Grande abraço, viu, Fábio? Prazer te conhecer. Fernando Lima, de Manaus, já foi. Quer de novo, meu? Sérgio Cardoso. É outra. Sérgio ou Letícia? Né? Deve ser a mesma coisa. A Letícia pegando a conta do papai Sérgio. Deve ser, né? Lá em Salvador. Um abraço para o embaixador de Tambaú, nosso glorioso Marcelo Torelli. Ah, o Breno tá falando que a Manuela é a filha. Tá certo. Tá certo. Ele pediu um abraço para ela. Viu, Manuela? Então, um abraço para você e para o papai, tá? Marcos Valente, de Bauru. Douglas Neves, de Campo Magro. Maurício Barroso, de Mogi, diz que vai dar 6-0 para o Palmeiras. Já pensou? Nós já metemos 6-1 no Boca. Eu tava lá. Noite chuvosa, no Velho Palestra. Foi 6-0, depois o Boca fez um de pênalti. Tá? Isso foi em 94. 4-0, disse o Paulo César, de Hortolândia. Um grande abraço. Marcelo, de Tatuí. Tatuí, região de Sorocaba, né? O Fábio César, de Toronto. Toronto. O meu irmão mora em Mississauga, aí do lado. O Matheus, que não sabe se torce pro Vitória ou se torce pro Palmeiras, quer um abraço lá para Santo Antônio de Jesus, na Bahia. Muito bem. Um abraço para o estagiário dos abraços, que é o João Paulo de Matão, terra da Matonense. Muito bem. O Agenor de Ourinhos. Ourinhos é ali na divisa com o Paraná, né? O Alexandre diz que a família dele é de Matão. O Carrara. Seus padrinhos, tudo eles se conhecem, eles ficam batendo papo aqui também no chat, né, entre eles. O Ivan, de Brasília, diz que Brasília é filial do Rio de Janeiro, é muito chato quando o Flamengo ganha o Campeonato Carioca. Mas é mesmo, né? É, em Brasília, até por conta da televisão, né? A Globo, sempre a Globo, fez de Brasília uma filial do Rio de Janeiro, né? Até porque capital federal foi o Rio de Janeiro até 1960, até a fundação de Brasília. Muito militar, né? Em Brasília também, e a cidade com a maior tradição militar é o Rio de Janeiro, exatamente porque era capital federal por muito tempo. É, mas o Igor fala assim, é pior que os flamenguistas que estão tendo que aguentar a gente, né? Ultimamente tem que inverter mesmo essa tendência, né? Tem que fazer isso mesmo. Não pode dar mole pra esses caras, não. Ah, o Maurício tá falando que tá acordado. 1 da manhã tá acordado ainda. Muito bem. Eric Marques, aqui da capital, Jardim Oriental. O Marcos também aqui da capital, de Interlagos. O Lucas diz que morou 6 anos no Rio, sofrendo, mas que tirou toda... Lavou a égua em 2016 e vai lavar de novo agora esse ano, viu, meu? Vitor Albano, de Rio Branco, no Acre. Vitor Albano, grande abraço para o Acre. Will Rodrigues, de Ribeirão Preto, diz que é 3-0 para o Palmeiras e o Dudu vai arrebentar. Aê! Lucas Grama, padrinho também, padrinho recente, de Uberlândia. Mora no Triângulo. Beiraba, Berlândia e a Bosta de Araguari. Né? Leandro Cândido, da grande torcida palmeirense em Dublin, na Irlanda. O Lugarinho diz que é 6-0 e glória a Deus. Marcel Pereira, também um grande padrinho, está aqui desde o começo, desde os primeiros meses. Ele que mora em London, terra da avó Beth. Em 208 anos. Cristiano Andrade, de Recife, do Recife, né? 3-0 para o Palmeiras. O Everton está perguntando se eu moro em Sorocaba. Não, eu morei em Sorocaba até 1986. Aí eu caí no mundo. Quando eu tinha 16 anos, fui estudar fora. Aí eu tive 2 períodos de 1 ano em Sorocaba, mas desde 87 eu moro fora de Sorocaba. Eu cresci em Sorocaba, no Trujillo. Trujillo, que era um bairro, né? Hoje o Trujillo é praticamente o centro da cidade. Cresceu demais a cidade, né? Meus pais moraram em Sorocaba até eles... E descansarem, mas os dois moraram em Sorocaba até outro dia aí. O Diogo é de Vilhena, em Rondônia. O Rafael Araújo tá falando que Santo Antônio de Jesus é a terra do Júnior Lateral. Au, au, au, é Júnior Lateral. Ó, teve mais superchat aqui, hein? Torelli pediu para dar like. Pô, tem um monte de abraço aqui. Deixa eu acelerar aqui, senão não acaba nunca. Esquiavon manda abraço pra todo mundo. O Mano Kirten. Mano Kirten. Ele mora em LA, Los Angeles, na Califa. Grande abraço. Aí é cedo, né? Aí deve ser umas 4 da tarde, 5 da tarde. O Juliano, que é padrinho, mora ali do lado do Allianz Parque, nas Perdizes. Maurício Barroso disse que é 7-0 para o Palmeiras. Aí vocês já estão avacalhando, né? Adilson Silva, de Cubatão. José Mário Anelo, de Borborema, interior de São Paulo. Meu amigo Pé Frio, Rodrigo Prinholato, deixou aqui o superchat para fechar. O Matheus disse que é 0-0 até os 30 do segundo tempo. Aí o Scarpa entra, mete 2 gols. A gente ganha de 3-1 nos pênaltis. 2-0 no jogo e 3-1 nos pênaltis. Tá louco, 3-1 nos pênaltis, quer dizer que a gente erra 2, né? Ou erra pelo menos 1. Francinaldo, de Jandira. Cristiano Krzyzewski. Ele mora em Lapa. É Lapa ou Iapa? Aqui você me quebrou, hein? Eu não conheço a cidade. Lapa, Paraná. Ou Iapa, Paraná. Acho que é Lapa, né? 5:30 da tarde lá na Califa. Rafael Araújo, de Natal. Adilson Oberleitner. Esse já foi. Mas vai, ganha outro abraço. Verotti. Família Verotti. Tem que falar de onde, viu, Bruno? Tem que falar de onde é, Bruno Verotti. Adesivo do Verdazo para colar no carro, pediu o Everton. Fez o superchat para pedir adesivo. Pô, mas aí eu faço adesivo, eu faço como? Como é que eu vou entregar o adesivo para vocês? Mandar pelo correio, vocês querem isso, é? Tá bom. É, a Fabiana disse que vai ser 3-0. Lapa, Lapa no Paraná. Tá aqui. Esclarecida. 3-0, disse a Fabiana. E acabou, né? Acabou. Comecei atrasado, tô terminando atrasado. Mas foi mais que uma horinha, né? Então hoje teve bastante abraço. Mas merecido. Até porque a gente não fez o Periscato na sexta. Então, acho que é justo. Muito obrigado, rapaziada, pela companhia. E agora é o seguinte. Agora é o seguinte. Agora prestem atenção no que eu vou falar. Prestem atenção. Para de pedir abraço que eu não vou mais ler. Vou até fechar o chat aqui. É... Quarta-feira é um dos jogos mais importantes da nossa história. Tá? De 104 anos. Toda positividade do mundo até lá. Então, mesmo que vocês estejam pessimistas internamente, não tornem isso... Não exteriorem esse pessimismo, se é que estão. Se é que alguém não está contagiado ainda com esse time, com essa atmosfera toda. A gente tem que massacrar o Boca Juniors. A gente tem que engolir o Boca Juniors. E mesmo quem não vai ao estádio, a expectativa que se cria na internet, fora do estádio, no dia a dia, antes da partida, ela reflete no estádio, no ânimo de quem vai. Então, quem vai, está na internet, está vendo, começa a pegar uma onda positiva, vai chegar no estádio muito mais pilhado. É, quanto mais otimismo, melhor. Então não é momento de ficar apontando o dedo para jogador que errou, para jogador que você quer que venda, para jogador que você quer que vá para o banco. Não é hora disso. De jeito nenhum. Agora é foco na vitória, foco na conquista. Positividade, otimismo. Vamos empurrar esse time, não vamos puxar eles para baixo. Então, se você não tem nada de bom para falar desse time, que eu duvido, mas se você não tem, ou tem coisa ruim para você falar, não fale. Só fale coisas boas. Só atraia bons pensamentos. Porque isso é importante para contagiar quem vai ao estádio. Não é misticismo. Não é aquela coisa astrológica. É real, é fato. É para contagiar o ambiente, para tornar o ambiente cada vez mais favorável, para isso se refletir na quarta-feira. Isso é muito importante. A gente ganhou a Copa do Brasil de 2015 desse jeito. Então, foco na vitória, otimismo e, na hora do jogo, gritar o tempo inteiro. Aí é para você que vai ao estádio. Grite o tempo todo. Acompanhe a organizada nos cantos e cante tudo. Se você não sabe a letra, faça lá, lá, lá, mas faça barulho. O Allianz Parque tem que ser o inferno para esses caras. O que a nossa torcida fez no Maracanã, no sábado, tem que ser potencializado aí nos nossos domínios, na quarta-feira, para fazer os caras do Boca não entenderem de onde está vindo tanta porrada. Para a gente massacrar o Boca Juniors. É isso que a gente precisa fazer na quarta-feira. Porque daí... Passar do Boca, mas ninguém segura. Aí a temporada termina só no dia 22 de dezembro, levantando mais uma. Entendedores entenderão. Muito obrigado, amigos, pela companhia. Força, foco, otimismo. E vamos em frente. Quarta-feira eu e Bruno Zaniolo transmitiremos lá do Allianz Parque. Tô até arrepiou aqui. Estaremos juntos. Valeu! Grande abraço, boa semana a todos. Aí, tá ao vivo ainda, né? Tá ao vivo? Ao vivo?